O incrédulo é orgulhoso. O orgulhoso não aceita nada acima de si. O orgulhoso é vaidoso. Ele quer ser sempre melhor. Pobre ser que um sopro de Deus pode fazer desaparecer. Você não é Deus. Você não sabe tudo. Muito pequeninos vocês são. Você não é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Tu és homem, médium, pequenininho, poeira cósmica, que tem muito que crescer ainda, que pelo andar da carruagem para habitar o mundo regenerado ainda vai demorar milhares, talvez milhões de anos. Pelo andar da carruagem vai ter que recomeçar, vai ter que nascer de novo num outro planeta de provas e expiações, recomeçar, aprender a doutrina dos espíritos, tudo de novo. Será que vai repetir tudo de novo? Aí depois vai ter que ser deportado para outro, para aprender de novo, repetir tudo de novo, ser deportado para outro planeta de provas e expiações, aprender a doutrina dos espíritos de novo, repetir tudo de novo, ser deportado para outro planeta de provas e expiações, aprender a doutrina dos espíritos de novo, repetir tudo de novo, ser deportado para outro planeta de provas e expiações, aprender a doutrina dos espíritos de novo, repetir tudo de novo, ser deportado para outro planeta de provas e expiações, aprender a doutrina dos espíritos de novo, repetir tudo de novo, ser deportado para outro planeta de provas e expiações, aprender a doutrina dos espíritos de novo, repetir tudo de novo, ser deportado para outro planeta de provas e expiações, aprender a doutrina dos espíritos de novo, repetir tudo de novo. Estão todos em festa aqui, porque eles adoram o Pedro. Nós não poderíamos fazer isso através da Sabrina e da Sônia. Eles escolheram muito certo. Eles escolheram bem. Eles escolheram muito bem. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. E eu desejo para vocês sorte, muita sorte e paciência. Muita paciência. Porque essa ainda não é uma das minhas virtudes. Eu estou aprendendo a ser. Obrigado.